Ya tengo unos días y se me perdió el ojo, no voy a traer a la noche. Era 2561 autorizado, ingresso via pista até o partido de autoridade. passa a autoridade para o Sérgio 2561, né? Para a gente, autorizado direto destino. Direto ou Campo Grande, eu 475, autorizado a alinhar e manter o chão dele. Eu vou torcer pra continuar assumindo. A gente esquerda vai pra 250. Esquerda 250, para o azul 2709. Limite 060, o azul 2709. Na 27, deixa eu entrar 27, vai deixar na 1537, na 267, na 1537, Sessão 09, com seu nome, agora 7 mil, se vai chamar de Salvador, e a sua navegação na frente do canal da Confista. Assumindo para o canal da Confista, ajuda 709. Direto para 4, 7, 11. Osvaldo Batista, eu estou levantando o Osvaldo 1905. Estabilizado no X-ray da 1-0, gol 1-2-2-7. 1-2-2-7, eu estou vendo 1-8-3-1-9-5. 1-8-9-5, cuidado. 1-4-7-9-5, ponto voo de horas 1-5 milhas no sudoeste, passando o nível de voo 1-0-0 para o nível de voo 1-8-0, PR-7-2. Certo, seu tráfego de queijo, 4-7-1-5. Estamos na pista na 1-2-5-5, essa é uma identificação de seguir a chegada Banff para 4.000 pés. Ajuste 1-0-1-5. Cinco, chame o centro Recife em 1-2-8-8, alterna 1-3-5-3. 1-2-8-8-3-5-3, para 4-7-5, para trás. 5, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Alinhar e manter o chão zero, tá? 3605.

356, lista via para 2007, 1. 2000, via, mandar uma 5 chamada 3 de manhã. Intersection. Papa, tem um minuto, como é que é o 5000 chama tudo de 1 minuto, com 95. 1295, bom trabalho. 120, controle 120, décima 8, show 2. Ok, transfere o controle 120, décima 8, corredor axé, o Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, 63, 56, chama essa privada, correio de rom. Chama 6356, todo autorizado, pista 90, vem com 40 graus, 90 mais, ajuste 0095. 0095, leve pouso, 63, 3378, decolado aos 20, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, contato seu lado. Controle, boa tarde, o Papá Romeu Maico, Eco Zulu. Papá Romeu Maico, Eco Zulu, mantenha essa verdadeira de visual, número 6, controle direto à plataforma. Negativo, voo local, prossegue a Axé, até Farol da Barra. Eu sou Paulo Maica de Lima, tenho o número 3, o número de visual, o andar Axé, o posto Farol da Barra. Você passará Farol da Barra, Zulu. Salvador, boa tarde, está 3378. 3378, contato andar 9, colagem, que vai via Sandamon, motor de 7 frete, para o nível 370. Alfa frete, para o 370, está 3378. Six, three, two, zero, six, two, three, zero, nine. Six, three, zero, nine. Nine, six, two, two, six, two, six, two, two, three, zero, nine. Eight, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine. Para 2000, no 015, eu estou estabilizado, 5055. Passou antes do takeoff, ok? Ok. Mais Eco Zulu. Qual é o seu entusiasmo, por favor? Vou literar o que você faz para retorno. Passou o Zulu, onde tem gente que está correndo com o programa? Direito do 626, final da 10. Tené 6226, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, Tené 6226. Pista 0, vento 970, grau, 0, 9, ajuste 9, 0, 9. Pista 0, Centro Recife, 1-2-8, alterna 1-3-5, decimal 3, considera 2-5-6-1. Runway 1-0, Tower Station at 6-8-2. Station at 6-3-2, contact Tower 1-8-5. em área, mantém o chão zero.